César, livre decolagem, 110 com 7. Livre decolagem, 350. 024, Zulu. 5491, reporte trem baixo travado. Baixar travado, 5491. Nem percou da aproximação, mas alguns instantes já apagaria o pouso. Ciente. IP5491, no pouso autorizado, 110.62. Leve pouso lá no 035491. Zeruna, acione identificação, autorizado PRO de toque para interceptar a chegada MAN, QNH1 014, desça para nível 050. Muito boa noite, a web vem a 720, estou no zero pronto, então o coronel está final. 3567, Cláudio 53, controle 1208, boa viagem. Objeto 6720, boa noite. Após a TR da TRIP na curta, sinal autorizado ali e mantendo. Tenente, após a TR da TRIP na curta, ali e mantendo, 6720. E da árvore. 380, sai da árvore, poderia levar a árvore da presente? Pro de Elefo, TAN 3567. Ok, autorizado Elefo, muito obrigado, 3567. Salvador, boa noite. 5491, pousou, livrou na Delta. Chame solo 29, seu solo foi 54. 29. Solo 5491, livrou. 5491, no táxi em frente, Alfa Quilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa. Direita ao Paquilo, Paz 3. Doutor, 5219. 5219, após o 800, Webjet, LR, Mater. Quando eu decolar o Webjet, ele não mantém, 5219. Final visual, o gol 273. Uno 273, chame Torre Salvador. Em 1 no 8, decimal 6. 8,6, gol 273. Salvador, muito boa noite, é o 273, final baixou e chegou. Boa noite, Gol 973, a terra da tripa alinhada, aguardando para a decolagem, reporte externo checado, agora. Ok, já checado, agora a liberação do CDS. 6720, decolada 56, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite. 5219, quando pronto, livre decolagem, 110 com 612. Decolagem 5219. Lima Romeu, mantenha a presente posição, boa noite, será autorizado após o tráfego nacional pousar. Boa noite, web 6720. Decolado na Dael, cruza 1700. Boa noite, web 6720. Contato na Dael, suba para o nível 360 na saída da Dael. 360, perfil da Dael 6720. Juliette Tango Zulu, após pelo desça para 2000 pés, autorizado final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tango Zulu, reportagem estabilizado. 720, pode voar da Elda, presente? Prodileda, web 6720. Prodileda, muito obrigado. Visto no zero, pouso autorizado, vento 110 graus com 62 de nós. Livre pouso, pistão no zero, gol 276. Correção, 273. A 206, chama esse centro Recife 1 na 26 decimal 85, alterna 1 na 25 decimal 45. 285, 25, boa noite. Boa noite. Até a boa viagem. 280, obrigado. Salvador, muito boa noite, tipo 5219. Contato radar, suba para nível 200 na saída Arbor. Para o 200 na Arbor, trip 5219. Monumento 2, boa noite, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 060, QNH no 014, reduza para 250 NAC. Então, reduzindo 250, desce na Mari até o 060, 614 será o ajuste, bom, não tem 1-2. Olimpo 01, desça para 4000 pés, o QNH no 014. Vetoração final ILS X-Ray, pistão no zero, curva à esquerda pro 135 para interceptar o localizador. Gol 1273, o solo soteropolitano aos 5-9 minutos. Liberou via Eco, chame o 219. 209, 273. 567, boa noite, formação em curso ótica, Brasília 360, só um instantinho, cópia, prepara a saída, Árvore Elefa aguardando. Boa noite, Árvore Elefa aguardando, gol 57. Fala Salvador, 273, gol. Gol 273, taxi via Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette 3, gol 273. Gol no 567, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-5 no transponder. Autorizado Brasília, 360. Decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, Elefa. Depois abre o Whisky 1-7. Controle 120, décima 8, controle, transformador 5175. Nós confirmando a aerovia, Pesulo 1-7, após conforme, ok? O gol no 567, portão 9, chama pronto para o back acionamento. Sente, a Pesulo 1-7, campanário para puxa acionamento, 720, reautorizado nível de cruzeiro, nível 340. 340, 6720. Leste Tango Zulu. Boa noite, Leste Tango Zulu, avistado. Reporte, quarta milha para a cabeceira, checado trem, 1014, 110 com 612. Zulu. Cruz após Interlagos, o Mike Eco Juliette. 01, controle 1, 208, boa viagem. 208, boa noite. Correndo Vera Cruz até o Travé de Paripe após Interlagos. Oi, Salvador, boa noite. Papa Lima, Romeu, passa 2000. Boa noite, Papa. Papa Lima, Romeu, contato radar, suba para o nível 400, autorizado por o de Leda. 400, direita Leda, muito grato. Web 6720, chame centro Recife, 125, decimal 1. Alterno 133, decimal 25. Recife 1251, alterno 3325. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Oxaner 6259, autorização Guarulhos 360. Oxaner 6259, boa noite, informação em curso aótica, Guarulhos autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5171 no transponder. Gente autorizado para Guarulhos no nível 360, decolo da 10, com curva à direita, saída é da El, Leda Bridge, Aper Zulu 16, após, de acordo com a rota do plano de voo, controle 1208, transponder 5171. Protejamento correto, confirmando portão 01. Confirmo 01. Gente no 01, chama pronto para o pushback saneamento, Xaner 6259. Obrigado. Romeu está restrito ao nível 340, chame o centro 125, decimal 1, alterne 13325. 340, 0251, 3325, Romeu. O que é a restrição, nível 340? Ativo, 340, 251, 3325. Não? Tem Aragão, é. Temos o Lula, solo agora 05, direita solo 121.9, liberado, bem-vindo. Estamos 80 para o 060, vou no 6 no 2. No 6 no 2, desça para o nível 050. Natal 50 agora, voo número 2. Estamos no Boa Noite, está em frente, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Salvo Portugal 022 para baixar o ensinamento. Autorizado, reporta táxi Portugal 022. Autorizado, reportaremos para táxi Portugal 022. Gente, Guardião 02, solo agora, da colada agora 06, aguardando transferência de comunicações. 06, aguardando transferência. Qual é o tempo de voo do Guardião? É, nessa primeira pernada, 5 minutos até Pico Açu. Entendi. Aqui é com Juliette, ó. Manda graça no corredor interlado. Gente, informe rotatória. Gente, reporta lá. Gente, transfira controle, linha 20.8, bom voo. 1208, é 2. Ativo até 2000 pés, ajustado 10 no 4. Após etapa até 2000, com 1014, gol no meio no 2. Controle, o Mac é com o Juliette, tá aqui só com a cabeceira no 7, ó. Semi torre 1 no 8, pessoal, meia dúzia. Gente, Maré 86, obrigado, boa noite. Ó. Quem é com o Juliette? Mike, quem é com o Juliette na escuta? Agora tá... A 9 milhas, tá avisando com a cabeça no 7. Ok, reporte. Rotatório, interceptando o final no 7. 7, reporta lá. Para em Itapuã. 7. Estabilizado no lock, Olimpo 01. Chame torre 118, decimal 612, Olimpo 01. Agora com a torre 286601. Possivelmente 360 para estar acima. Quanto a aproximação, o Mike é com Juliette. 7, Julie. Torre Salvador, boa noite, é Olimpo 01. Olimpo 01, boa noite, prossiga. Final da 10 ILS X-Ray, deu campo à vista. Gente, reporte passando o externo baixo travado 01, né? Reportará passando o externo baixo travado 01. Fazendo 360 para a esquerda, mais rápido do LED. Sim, eu tenho com o Juliette. Sim, reporte novamente final no 7. 360 curto para o 5, para você encaixar o tráfego como número 2. Primativo, senhor. Externo com trem baixo checado, Olympus 01. Gente, 01, tem pouso autorizado 10, 110 com 7, forma tráfego, Bravo F58, setor norte, 3, aproximadamente a 5 milhas, em espera, não interfere. Gente, 01, livre pouso. Charlie, Bordeaux 02, vinda boa, regresso a Salvador. Está visual com aeronave na final do ano 0. Gente, chame torre 18, deixa uma 6202. 6202. 1897, boa noite, formação agora em curso a Papá, Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo no meio e sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5401 no transponder. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Saída da El, Leda, Voa Bridge, intercepta o Pêndulo 10 e sai conforme a rota. Controle 1208 e transponder 5401. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento, o TAM 3897. Informação ao 3524, mas tem que tomar com o papá, combinação Nelson. Ação, Mágico Juliano, até para 3 milhas, estou com um gol agora, já passou Duna. Possivelmente o 360, mas aproxime mais um pouco, caso eu faça 360, já faz curtinho depois novamente, pra depois tentar se encaixar com atrás do gol, caso não dê. Então em Salvador, boa noite, ao gol 9612, 3 milhas para o Índia Serra. Gente, o ano menos 2, contém aproximação, informarei pista ali, informação de tráfego, Bravo Eco 58 na final do 17, não interfere, um helicóptero também cruzando o eixo da 10 da Polícia Militar para posto, não interfere, contém aproximação. Aguardando a pista ali, chegou no menos 2. Informação de vento, 110 com 7, é ponto de solo controlado, Graia. Faltaram solo controlado, Graia, 02. Solo 1-3, táxi à direita, Alfa reporte na interseção da Delta. Correção do ponto de espera da Delta para o cruzamento. Olimpo 01, vai liberar na próxima direita, reportará na 10 para o cruzamento. Juliette, 360 novamente, pela esquerda, reporte na frente final, 17. Gente, vai quieto, Juliette. Juliette, Romel? Prossiga. Livrando aqui o litoral sul, na região da Pituba, para regresso na Gada Mata. Informe farol de Itapuã, mais Juliette Romeu. Reportará no farol de Itapuã, mais Juliette Romeu. Controle Salvador, boa noite, eu sou 3894, cruza 165 para 1950, centro da hora. 3894, identifique. Desça para o nível 050, chegada a Mari. Na identificação 050, chegada a Mari. Tá, 3894. Trip 5219, chame Recife 1260, 1288. 022, táxi via parte principal, taxiway Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 014, um bom voo. Copiado pelo ponto principal, Índia, ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 1186, muito obrigado, uma boa noite. Ozio, Trovac, Ego Juliette. Da aproximação com o Juliette, agora sim, só mais uns instantes, eu vou pagar o pouso, só apenas eu vou tráfego cruzar o eixo, só um minuto. Da Portugal, autorizado, reporta táxi. Gente, vai coordenar, após o Portugal, vou na sequência, reportar o ataque. P54 no 5, pronto, copo. Copia. Autorizado Ilhéus de nível 140. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. Controle em 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Tripia 5495, aprovado 140 Ilhéus. Decola cabeceira no 0, primeira curva direita no perfil Coral. Controle de Salvador 120, decimal 80. 0260, standby é o Tripia 5495. Correto, pátio 3, chama pronto com o estiver acionamento. Tripia 5495. Boa para nessa posicionamento aqui, 5-4. Sou, senhor, tá com o proa do farol de Itapampa, regressa já da Bata. Gente, dá presente, abandone ali no litoral sul, prossiga com base da direita 17 e a porta visual completa na aproximação da 17. Desculpe, dá presente, está autorizado cruzar à esquerda e cruzar o final da 10. Isso, afirmativo, com a base pela direita da 17. O Mike Juliette Romeu. Tráfico pela direita da 17, Mike Juliette Romeu. Bono 1907, solo agora aos 16, direita 121-9, ou solo, bem-vindo. 219, Bono 1902, boa noite. O Torre Olímpio 01 está na Delta para cruzamento da pista. Autorizado, Olímpio 01 até o parte militar, reporte pista livre. Cruzando a pista, reportará livrando Olímpio 01. Noite, táxi via Alfa, reportante, a táxi é Juliette para ingressos. Alfa, chamante da Juliette, voo no 1902. Autorizado, reporte, pista 17 livre. Mistério de solo, 17. Bem, na escuta, prossiga. Que condições de decolar e mantendo a parte gramada evitando o eixo da pista devido ao tráfego taxiando? Já depois falar do solo 110.62. Juliette Romeu, informa o trás da pista militar que vai decolar em instante do pátio Grécia, fica atento. Ok, atento, incêndio do Guardião 02. O Mike Juliette Romeu está ligando o eixo da final da 10. Atento visual, informa o segundo tráfego também que pousou e está taxiando até a Bata, fica atento. Ficará atento ao tráfego na Bata, Mike Juliette Romeu. O pátio principal aguardando para prosseguir, ok? Tower, boa noite, Portugal 022, holding point 10. Portugal 022, apoio line up, enter call from 10, end 110 degrees, 5 knots. Stay line up, take off from 10, Portugal 022. 01, Boeing da Gol finalizando o push no 09, vai taxar retaguarda, na minha escuta aguardando. Aqui aguarda, mas é 59. Solo Salvador, Gol 1567, para o táxi com 139 a bordo, uma autonomia de 4 horas e 9, alternando Campinas. 02, Mateu, PLB 06? PLB 06. PLB 06, decolado agora 19, ingressar no litoral, transfira controle, 120.8, Guardião. A ingressar no litoral, 720.8, Guardião 02. Max VT Romeu, reporte solo controlado da 17, 110.5. Reportará no solo controlado da 17, Max VT Romeu, apresenta para diretamente chegar da Bata, senhor. Afirmativo, fiquem atentos à movimentação do tráfego que está parqueando no mesmo setor, o Mike Jett Romeu. Ficará atento ao tráfego, Romeu. Né, 259. Coordenada 259. Com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Ok, reporta táxi após o ingresso do Gol no 02, Xenar 259. Juliette, estamos do Luna, escuta. Atentando ao Boeing da Gol, vai ingressar agora Juliette. Após o ingresso do mesmo, está livre o ingresso no pátio principal. Lima, Mike, Quebec. E na Quebec, chame a torre em 1-8-62 para o cruzamento. Sequência livre, acionar o Juliette Romeu, considere solo as 2-1, bem-vindo.